Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão de Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Antena Web, que vai para o ar sempre entre as 19h30 e as 20h, em que lhe trazemos, cá está, Histórias da Eurovisão. E nestas últimas edições temos estado a abordar a estreia de todos os países que até agora já integraram o Festival da Canção da Eurovisão. Já ouvimos aqui alguns países que, apesar de não fazerem parte da Europa, faziam parte da European Broadcasting Union e, portanto, tiveram o direito a participar neste festival. O último caso que vimos foi o de Marrocos. O que hoje lhe trago são países que participaram no ano de 1994 pela primeira vez. Vamos começar pela Estónia, depois vamos à Hungria e à Polónia. Vamos ouvir três dos sete países que participaram no Festival da Eurovisão. Vamos começar pela Estónia com Silvia Wright e o tema Andu Nagu Merlin. É um tema calmo, um tema que, enfim, se adequa bem à primeira participação deste país, deste recém-país, tal como era também, por exemplo, aliás, havia uma série de países que agora eram novos e que estavam então a estrear-se, como aliás vimos na passada semana em relação à Rússia. Vamos então ouvir primeiro Estónia, depois seguem-se as participações primeiras da Polónia e da Hungria, depois digo-vos então os nomes dos artistas e das músicas que estes interpretaram. Multe per mai me, cui drivas vobe, cui ti. Al laborino ia, cui tu li fu, su cui gi unis tus te tu, iam valge, nam valius tru. Endani sul grima, cui gi dere colle, ma mutu da vai nimesi tu. Voglio tu me, ma Quer que esteja, esteja com a Antena Web. Meu Acabamos de ouvir as participações da Estónia, Hungria e Polónia, participações primeiras no ano de 1994. Disse-lhe quem é que era a intérprete estoniaca, está-me agora aqui a faltar, eu já ia dizer destaca, mas não é. Sylvia Wright disse-lhe então que era ela que iria então interpretar o tema de Estónia, o tema que levou pela primeira vez a Estónia à Eurovisão. Ficamos depois com a música Kinek Mondiam de Frederica, que marcou assim a primeira participação da Hungria no Festival da Eurovisão, também no ano de 1994. Quem também marcou, e de forma bastante sentida, a primeira participação da Polónia foi Edita Górniak, essa cantora que, entretanto, se tornou bastante conhecida, e com o tema Tu Ni Ja, uma canção polaca, que até ficou bem classificada para a primeira participação. E bom, é então desta forma que vamos prosseguindo nesta emissão. Vamos agora escutar a primeira participação da Roménia, outro recém-país, podemos dizer assim. Aliás, como tantos outros que na altura havia, um deles, e que será mais sentido sucesso no Festival da Eurovisão, foi a Ucrânia. Já lá iremos, será outra altura. Mas para já vamos ouvir a primeira participação da Roménia. Ce vine, poate mă vei asculta. Am ales și rău și bine, o parte din mine. Las-mi grija ta, nopți fără vise, întrebări fără răspuns. Îmi trezesc din amintire sufletul ascuns dincolo de noi. E luna, nu cer iertare pentru tot ce am făcut. Cer o rază de iubire să iau de la început. Ivan Bitman com Dincolo Mori foi o tema que ouvimos da Roménia, a primeira participação da Roménia no Festival da Eurovisão, correu então o ano de 1994. Vieni Strani, que é agora o tema que ouvimos da Rússia, Ion Deep é a intérprete. A Rússia, eu há pouco disse-lhe que... Há pouco disse-lhe que já tínhamos falado na Rússia e de facto induziu em erro a si e a mim também. E de facto falamos na Rússia porque foi um país que se estreou na Eurovisão, mas que acabou por não passar. Foi a primeira vez que houve músicas na Eurovisão que não ficaram qualificadas no ano de 1993, em que participaram só numa edição 29 países. Pois bem, depois de ouvirmos Dincolo Mori, vamos então ouvir agora Vieni Strani, a primeira participação oficial, digamos assim, da Rússia, correu então o ano de 1994. Yeah. Lopsin Mylimai é a primeira participação da Lituânia no ano de 1994. Infelizmente, não vai ser possível nesta emissão. Não por questões de tempo, mas apenas por questões técnicas, não será possível esta semana trazer até si, caro ouvinte, a música que inaugurou, digamos assim, a participação da Eslováquia no Festival da Eurovisão. Então eu prometo tentar pelo menos trazê-la na próxima semana, numa altura em que continuaremos a abordar, portanto, os intérpretes que marcaram a estreia dos seus países no Festival da Eurovisão. Vamos ficar então com este Mylimai, a primeira participação da... Enfim, a primeira participação da Lituânia na Eurovisão. Era mais um recente país que então se estreou. É desta maneira então que eu termino este programa. Infelizmente também não consigo dizer aqui o nome do intérprete, é muito complicado, mas nossa página vai estar dentro de alguns dias o acesso a esta informação com detalhe, tal também como no caso da Eslováquia. Eu estou de volta de hoje a 8 dias para mais uma emissão de Histórias da Eurovisão. Da minha parte, hoje é tudo. Tenho a continuação de uma ótima noite. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Até para a semana. Lyg tamsoje.